Sem dinheiro pra tocar no show. Dia de graça, mostrar meu trabalho. Queria tocar nos eventos mais pica, só que nunca me davam um espaço. Hoje eles escutam meu som, batendo cabeça, quase tendo orgasmo. Querem é meu fim, olham pra mim e falam: Bal 3 é pesado. Bate cabeça, ladrão, quem disse que não? Hoje olha meu salto. Criticaram querendo meu show, mudei meu padrão, meu mic tá caro. Agora chora, hoje é sem sangue pra carrapato. 3R, ideologia, bate, bate e olha, estrago, bate. Bate cabeça, ladrão, quem disse que não? Hoje olha meu salto. Criticaram querendo meu show, mudei meu padrão, meu mic tá caro. Agora chora, hoje é sem sangue pra carrapato. Ideologia, RS, bate, bate e olha, estrago, bate. Cicatriz me deixa mais forte. Quando acordo é faixa de casa. Cada dia das lutas de preto, pra sair chegar vivo em casa. Quantas pessoas tive que atrasar? Tem coisas que a gente não fala. Quando a Raika nasceu, prometi que eu nunca mais tocava em arma. Quando eu pego no mic, sou tipo Soares correndo com a bola ao gol. Superei os Malafaia que trama, que fala com a plateia pulando no show. Claro que eu quero mídia, reconhecimento pra mim, pro meus faixa. Olha o preconceito que se for do flow. Canetas e respeito, a cena te mata. Quero um relacionamento tipo drop dente. Os cria fazendo grana, explodindo hype. Os firma tudo envolvido sem mostrar os pente. Estourando os Xandão, lotando as faculdade. Foi nas ruas de terra batida e suas leis que forjaram minha humildade. Vendo X9 sendo queimado de exemplo para os tolos. Não consigo manter a postura quando testo uma insanidade. Desculpa, sinto tesão em ver racista de olho roxo. Fica durão, hein? Racista de olho roxo. Bate cabeça, ladrão, quem disse que não? Hoje olha meu salto. Criticaram querendo meu show, mudei meu padrão, meu mic tá caro. Agora chora, hoje é sem sangue pra carrapato. 3R, ideologia, bate, bate e olha, estrago, bate. Bate cabeça, ladrão, quem disse que não? Hoje olha meu salto. Criticaram querendo meu show, mudei meu padrão, meu mic tá caro. Agora chora, hoje é sem sangue pra carrapato. Ideologia, RS, bate, bate e olha, estrago, bate.